Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Na sequência do trabalho que estamos a desenvolver no âmbito da disciplina de Comunidade de Intervenção Social, vamos ficar a conhecer o curso profissional de técnico de apoio psicossocial. Olá, obrigada por ter vindo, professor. Ora, eu sou o professor José Paulo Mendes Rico e sou formador do curso de técnico de apoio psicossocial. Para começar, gostávamos que nos dissesse o que pensa do curso. Olha, neste momento penso bem. Isto é, quando iniciei como formador no curso, tinha algumas dúvidas acerca do curso. Neste momento, penso que é uma mais-valia e uma boa alternativa para jovens. Há mais ou menos quanto tempo é que o formador leciona? Sensivelmente 5 anos. O método como os alunos são avaliados ao longo dos 3 anos que o curso leva, acha que é correto? Sim, penso que é o que está mais adequado ao curso. No fundo, avaliamos mais a parte prática, o saber fazer, que é, no fundo, aquilo que vocês vão encontrar no mundo do trabalho. Qual é, para si, na sua opinião, a diferença entre os cursos profissionais e o ensino regular? Epá, há muitas diferenças, logo, na forma como o curso está estruturado, a forma como é avaliado. E para além disso, as perspectivas de futuro quando vocês terminam. Está orientado para o mundo do trabalho, mas também tem a via da universidade. Portanto, há muitas diferenças do regular para o profissional. Sendo formador de música, quais são as competências que adquirimos com esta disciplina? Na minha área de educação musical, eu fundamentalmente pretendo que vocês fiquem sensibilizadas para uma série de questões, como trabalhar com os miúdos a parte da educação musical, isto sem entrar muito nos conteúdos da educação musical, como, por exemplo, saber organizar eventos, saber levá-los a ouvir uma orquestra, saber ir com eles a um teatro, preparar todas essas iniciativas. E é para isso, e penso que vocês sentiram isso ao longo destes 3 anos, que trabalhamos. Uhum. E é esse nível que eu pretendo que vocês consigam adquirir conhecimentos e saberes. Quando nós entramos no curso, nós demos de caras com disciplinas que nós jamais tivemos. Acha que, por exemplo, a área de expressões musical, corporal, todas essas disciplinas que nós temos novas, acha que são boas para nós pessoalmente? Claro. Que adquirimos claro. Competências? Claro. A área das expressões é fundamental hoje em dia. E termos 3 disciplinas juntas, corporal, plástica e música, é fundamental para desenvolvermos projetos em conjunto. Né? Seja focando mais ou no teatro, ou na música, ou até mesmo na dança, mas é fundamental estas 3 disciplinas unirem-se e daí resultarem projetos para trabalhar com crianças, que é com as faixas de idade que vocês vão trabalhar, seja com idosos e até mesmo jovens, numa associação juvenil, por exemplo. Muito obrigada por nos ter dado a conhecer um pouco melhor o que é o nosso curso. Muito obrigado, eu. Queríamos agradecer também a disponibilidade da Rádio Telefonia do Alentejo para a concretização deste nosso projeto. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.